A 6ª SDP das delegacias do Paraná, com certeza, é a mais atuante na recuperação de veículos roubados. A maioria desses veículos vem para Foz do Iguaçu com a utilização no contrabando e no descaminho. A Polícia Civil de Foz do Iguaçu, nos últimos dias, tem se empenhado em dar combate ao roubo, furto e adulteração de veículos. E o resultado desse trabalho, o delegado Luiz Rogério Sodré nos conta agora sobre, principalmente, a prisão de uma quadrilha feita pelo GDE da 6ª SDP. Doutor Sodré, infelizmente, Foz do Iguaçu ainda vai carregar por muito tempo esse estigma de ser ponto de desova de veículos roubados, né? Exatamente. A questão é que, uma área de fronteira, nós recebemos esses tipos de veículos, produto de crime, furtado, roubado, de todo o estado, de todo o país, né? Então, realmente, o trabalho tem que ser intensivo o tempo todo. Nós temos, como eu citei há pouco, até uma equipe especializada. Fomos obrigados a montar essa equipe especializada para trabalhar nesse tipo de crime, haja vista a demanda, que é muito grande aqui numa região de fronteira. Sobre esse caso específico desses três presos, a comunidade sabia, a polícia sabia, mas faltava o flagrante. E o GDE conseguiu. Nós víamos fazendo um trabalho de investigação em relação a essas pessoas, mas você bem frisou isso aí. A situação de flagrante caracteriza o crime. Então, muitas vezes, você faz todo um trabalho de investigação, no final das contas, essas pessoas são indiciadas e respondem o processo, mas aqueles elementos probatórios são fracos. O flagrante realmente é uma prova muito forte, né? Então, nós obtivemos isso, esses indivíduos foram flagrados desmontando o veículo, eles estavam provavelmente fazendo ali, iam fazer um compartimento para utilizar droga ou mercadorias oriundas do Paraguai. Enfim, eles foram flagrados nesse exato instante, isso aí é muito importante, porque ficou bem caracterizado o crime. Em razão disso, eles foram presos em flagrante. Na situação aí, eles foram autuados por receptação e formação de quadrilha. Então, esse pessoal foi retirado de circulação e agora eles permanecem presos à disposição da justiça. Com a divulgação das imagens, podem aparecer outros crimes relacionados a esses indivíduos, até porque a gente sabe que as quadrilhas não se atêm a uma única prática na cidade, e o GDE investiga isso com bastante afinco, né? Exatamente. Não há essa... As quadrilhas, realmente, elas têm uma dinâmica muito grande, né? Isso, às vezes, dificulta a investigação e nós temos aí que ter muito cuidado nesse tipo de investigação. Então, veja bem, foi feito o flagrante, esse pessoal está preso, mas as investigações prosseguem. A gente sabe que tem mais pessoas envolvidas e esse tipo de crime aqui na cidade é comum e nós temos que trabalhar o tempo todo para combater, para coibir esse tipo de crime. A Polícia Civil tem informações que outros grupos também atuam no mesmo ramo, né? Exatamente, nós temos informações e vamos prosseguir nas investigações. Eu também aproveito o ensejo, Marcão, para pedir que a população participe desse tipo de investigação, né? Nós temos recebido várias denúncias anônimas, isso é muito importante, né, a pessoa denunciar, entrar em contato com o 97, é interessante frisar que a pessoa não precisa identificar, ela só precisa repassar a informação. E essas informações que nos chegam têm sido muito útil. Foram várias prisões feitas nos últimos tempos em razão dessas informações que nos chegam ao 97 de forma anônima. O que caracteriza uma situação suspeita em que um cidadão pode tomar a iniciativa de procurar a polícia? São várias situações, mas eu sempre fiz assim, a movimentação de pessoas, né? A movimentação anormal de pessoas, principalmente em locais, em residências, né? O que a gente recebe muito de informação, e muitas vezes dá certo, é a pessoa que liga e repassa, ó, tem um vizinho aqui muito estranho, ele age de forma estranha, ele só vem para casa à noite, ele sai de madrugada, são pessoas que não têm contato com a vizinhança, enfim, são pessoas que agem de forma estranha, de forma diferenciada. Carros com placas de fora, se alternando. Movimentação de pessoas, movimentação de carros, igual você falou, carro com placa de fora, veículos de luxo, entendeu? Então, esse tipo de movimentação caracteriza uma situação suspeita e a pessoa tem que repassar. Ela não está acusando ninguém de nada, ela só está repassando a informação, vai ser feito um trabalho de investigação em cima disso para realmente a gente comprovar o crime. Doutor, uma situação bem pessoal que nós testemunhamos ali foi um garoto de 19 anos que foi pego com um veículo 2014, um Honda Civic, que é avaliado aí num alto valor. A mãe chegou na delegacia e o policial questionou ela: senhora, sabe o que o seu filho faz? Não, ele é servente pedreiro. Ele é servente pedreiro, né? Mas com um carro 2014 de alto luxo? Por incrível que pareça, a alegação de muitos pais e muitas mães é justamente que não sabe o que o filho faz. Muitas vezes, na realidade, não é que não sabe, é que não quer saber realmente, porque é como você falou, uma situação do filho chegar com, ou for flagrado, ou a mãe e o pai saber que esse filho está com um carro, por exemplo, de alto luxo, como você citou, é lógico que alguma coisa errada tem. Um filho chega com um valor em casa e não trabalha, ou tem um emprego que ele não ganha tudo aquilo, é lógico que o pai e a mãe têm que desconfiar da situação, conversar com o filho, informar a polícia, porque alguma coisa está acontecendo de errado e pode acontecer até o pior com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, enfim. Interessante que os pais também fiquem atentos a esse tipo de comportamento desses jovens e comuniquem à polícia qualquer situação estranha com relação aos filhos também. Esse é o delegado Luiz Rogério Sodré falando sobre a ação de uma quadrilha desmantelada em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.